Meio observando o Boeing da Gol, ficando pushback no portão 5, irá ingressar no parte 3. Com segurança, ingresso Juliette, portão 03, na 32 no meio. Possível, Juliette, 03, na 33. Controle Salvador, muito boa tarde. Na 6356, informação November. Na R6356, aciona identificação via chegada Mari, desça para o nível de voo 050, ajuste no 096. Identificou o Mari, você pode voar a ITAP? É autorizado ITAP. ITAP 650, China 6356. Taxi Gol no 864, 166 a bordo, Aracaju, autonomia de 2 horas. 2 horas, Aracaju, 166, copiado. Gol no 864, taxi via pátio principal, observando o Airbus da TAM, ingressando no portão 3. Após Índia e Alfa, até o ponto de espera, vista no 0, ajuste no 0, 166. No ponto de espera, quando pronto, chame torre, frequência 118, decimal 95, no 864, tem um bom voo. Pátio, Índia e Alfa, ponto de espera, 1895, comida, 864, obrigado. Aerotaxa, Janer 6213, com 158, 4 horas, Guarulhos. 4 horas, Guarulhos, por gentileza, confirme 158. 158. 158, copiado, 6213, segue o 37 da Gol em direção ao ponto de espera fixa no 0 via Índia, ajuste no 0 no meio, no ponto de espera quando pronto, chame torre 18 decimal 95, 6213, tem um bom voo. Segue o voo 1895, 63, 6213. Guardião. Atenta ao tráfego do Força Aérea. Fazendo o circuito de tráfego, mantendo o meu pé. É visual com a tráfego, com a pico azul, mantendo a separação, guardião. Gente. 219. 219, obrigado. É 219. Tango Zulu, informo tráfego mantendo 500 pés no setor sul de Simbra, um Alfa Serra 50, não irá interferir na sua aproximação. A 7, Tango Zulu. Final do 0, baixar travado, 08. Gente, link 08, está autorizado toque remetido, pista no 0, vento no 50 graus, 069. Autorizado toque remetido, pista no 008. Faixa 3, já tem o sinalizador naquele pátio, 2778. Alfa, Kilo, no pátio 3, né, confirma? Afirmo, pátio 3, atenta o sinalizador naquele pátio, 2781. Gente, 2781. Cara. Guardião 01, não afaste-se de Simbra devido à aeronave em aproximação, mantenha-se em condições visuais 500 pés. Centro do tráfego, afastando o litoral, guardião. 1-0? Afirmo, 1-0. Gente, continua a aproximação, aguardando a pista livre. Tudo. 508, tocou remeteu 235, subo para mil pés, reporte perna do vento do 10. Mil pés, reportará perna do vento do 10, 08. Guardião 01 na controle. Patrulha, cordial, boa tarde, é o passarelo 2230. Passarelo 2230, aciona identificação via chegada Amanda, se é para o nível de voo 060, ajuste no 016. Ok, 060, chegada Amanda, com 16 no ajuste, o passarelo 2230. O senhor, guardião 01. Guardião 01, visual contrato, já na final da VLS. Se autorizado, coordenado, vai ser acender e manter a presente posição ao 910. Guardião 01, autorizado no 1000 pés em condições visuais. Condições visuais no 1000 pés, presente posição ao grau. Controle o 2230, passaria do mundo, possibilidade de voar Duna, está a formação à direita da rota. Passaria do 2230, negativo Duna, confirme a proa do desvio, número 2 na aproximação. Ok, então solicita desvio à esquerda na proa 140. Sol Índio, ponte de perdão 10, torre 1895, ajuste 016, obrigado, bom trabalho. Amã. Estimativa, pode desvio já e vamos. 2230, passarela. 08 prolonga a perna do vento, aguardando para girar a base. A prolongar do vento, aguardando para girar a base, 08. O 01 não ficar aqui, fica atento ao força aérea fazendo circuitos na pista. No 0, mantendo no meu pé. Sou visual e atento ao força aérea. Afirmo. Gente, pode pôr o meio para ele manter em cabeceira 1 0. Fazer nada na final aqui é mantém na 1-0, 864. Direto Angulo, Solo 38, libera direita, chama Solo 121, 219. Voo 1864, vento 150 graus, 07 nós, livre decolagem, piscina 0. Livre decolagem, 94. Olimpo 08, autorizado, gira a base, reporte final 10. Autorizado base, por tração do 008. Alconde, mantendo 1-40, voe na proa de Ponce para interceptar a chegada. Reporte no ideal de descida. Reportará a informação curso Oscar. Torre Janeiro 6213. Chené 6213, mantém a espera no 0. Papapá, Mike Romeu Alfa, aproxima. Papapá, Mike Romeu Alfa, confirma em pouso em Salvador. Papapá Mike Romeu Alfa, confirme acionado 2000. Papapá Mike Romeu Alfa, acione o código 0145. Mantenha-se em condições visuais, zona 1500 pés, corredor Vera Cruz, reporte no através de Paris. 08, autorizado, toque remetida, pista no 0, o vento no 50 graus, 06. Autorizado, toque remetida, pista no 008. Voo 1864, decolado 7-0, chama o controle, 1208. 208-864, trabalho. Zona 44, qual é? 3144, acione identificação via chegada mar e desça para o nível de voo 070, o ajuste 10016. Via chegada mar e pro 70 com 1016, 3144. Controle, boa tarde, 1864. 1864, contato radar na decolagem, sua via sair da PUCA para o nível de voo 350. PUCA para o 350, até mais. Channel 6356, desça para 2000 pés, autorizado ILS aqui na pistão no zero, reposto estabilizado. O ajuste permanece no zero no meio. 2000 no zero no meio, está autorizado ILS no zero estabilizado. 6356 do Channel. Era 2230, confirme por quantas milhas irá ser tomar de desvio. A gente precisa pelo menos aí mais umas 18, 20 milhas no máximo. 2230, após desvio, Duna. Ok, após desvio, Duna, muito obrigado. Fernando Vento no zero. Aqui da Fernando Vento, reportará, olhei pro 08. 3144, desce para o nível de voo 050. São 3144, controle. Salvador, boa tarde, voo 2067, pronto, posso esperar no 0. Voo 2067, mantém posto espera no 0. Vai manter. É 213, livre decolagem, pistão no 0, vento no 8, 0 grau, 0 menos. Livre, já tomei a 213. Já me sabe. Sabe, obrigado. Limpo 08, autorizado girar base, aponte final no zero, fecha travada. Autorizado girar base, aponte final no zero, fecha travada, limpo 08. 6213, decolador 44, time controle, 1208. 208, boa tarde. Controle Salvador, Channel 6213, decolou, transfere. Channel 6213, contato radar na decolagem, suba via saída da EL para nível de voo 360. 360, você acha que eu vou da EL, senhorita? Uma referência? Faz 2000 pés autorizado da EL, Washington 6213. 7. No zero, ajuste no 016, no ponto de espera quando pronto, chame torre, frequência 1 no 8, decimal 95, Washington 6254, tenha um bom voo. Obrigado, 6254, bate 20, ponte espera 1895, feito por cá, 3 horas e 45, são alternativas. Guardião 01, não informou a aeronave em aproximação para o ILS, desça para 500 pés, afastando-se de Simbra para não interferir na aproximação. Sete Guardião para 500 pés, poderia manter 500 pés na vertical de Pico Azul? Ativo. Carona 2230, confirme sua indicada. 250. Entre para saber se 2230. Chanel 6213, suba restrita ao nível de voo 320. 320, 6213. Autoriza uma hora, Caju, voo no 864. 1864, chame o centro do Recife e solicite ao mesmo a proa de Aracaju na frequência 126-85, alterna 12545. É, 1865-5, boa tarde, com nós, meu amor. Carreira 2230, desça para 2000 pés, livre LS XV da pista 10, reporte estabilizado, reduz a velocidade para 2009. Ótimo, reduzindo 200, descendo 2000, vai reportar estabilizado, 2230, passarelo. 6356, confirme, estabilizado. Estabilizado, LS no 06356. 356, completo final do procedimento, LS X-Ray, chame torre 1985, forma o tráfego mantendo 500 pés, um alfa serra 50, no setor sul de Simbra, não irá interferir na sua aproximação. 76356, chama a torre. Então 3144, desça para 4000 pés, ajuste no zero no meio. 4.016, 3144. Continua aproximação, aguardando pista livre. Aguardando pista livre, minha 3. Voo 2067, livre decolagem, pista no zero, vento no meio 0 graus, 089. Livre decolagem, dá no 02, 067. Boa tarde, Guardião 01, visual com tráfego no ILS. Intenciona fazer o acompanhamento do comboio até as proximidades do aeroporto. Guardião 01, informa que temos outra aeronave em aproximação nas proximidades de Dona. Mantenha-se 500 pés sem interferir no, na aproximação, efetuando o cruzamento entre Simbra e Duna. Gente, mantenha a posição, guardião. 360, reporte reinterceptando o final 1-0. 360, reportará interceptando a perna do vento 1-0. Chanel 6356, livre pouso, pistão 1-0, vento no meio 0 grau 06 nós. Informa um P3 da Força Aérea, pés na perna do vento 1-0, na esfera com seu pouso. Estimativo da visão contrato, livre pouso 1-0, Chanel 6356. 2067, decolado 248, chame controle, 1208. Controle 208, 2067. Controle Salvador, boa tarde, voo 2067, decolado na Baião. Passarela 2230, confirme estabilizado. Estimativo, acabou de estabilizar. 32230, completo final do procedimento LS Extraction, torre 1985, só uma aeronave mantendo 510, um Alfa Terra 50, setor sul de Simbra. Não irá interferir na sua aproximação. Estimativo 1895, obrigado pela coordenação. Tenho um erro no TICAS, o tráfego 2230, passarela. Voo 2067, contato radar na decolagem, suba via saída da EL para o nível de voo 360. Via da EL 360, 2067. 2711 para descida. 6254, condições de área ainda coloca em parada, fica autorizado. Afirmativo. Gente, a princípio ali mantém cabeceira no zero, agilizando manobras. Alinha e mantém agilizando, 6254. Teste, nível de voo 360, pista em uso no zero, primeira curva à direita, saída Arbor, após Arbor, voa Elefa. Controle 120.8, aciona 5464, gol no 867. Ok, copiar então 360, via Pesulu 97, decolagem da pista 1-0, primeira curva direita. Arbo Transição Elefa. Controle 908 e aciona 5464, gol no 867. 5464, procedimento correto, gol no 867. Portão 7, chame pronto para o pushback e o acionamento. Camaré pronto, obrigado. Salvador, o TAM 3216. TAM 3216. Boa tarde, Fortaleza, informação em curso Oscar. Prepare a saída Momo, transição flotilha, aguarde para o corpo até 3216. Ok, solicitando apenas uma restrição 310, motivos operacionais, ok? Gente, 39 é isso? 310 tem aprovado. Ok, muito obrigado. Vitória. Número 24089, prepare Dael, transição Videv. Dael, Videv. Precisa de TAP, TAM 3804. TAP, obrigado. TAM 3144, reduza para a velocidade de aproximação, efetua o cheque de repouso, TAM 3144. 3144, iniciando a redução. Ativo, temos aeronave asa rotativa ao sul de Simbra, sem interferir na aproximação. Pode ser. Controle do Mike Unal, por favor, solicita 1010 por um minuto, hein? Pá, para levar. Papá, Michael, meu alfa autorizado no meu pé. Checa, obrigado. Via alfa e Juliette. TAM 3216, pronto para cópia. 28. Meu perdão, não copiei. Azul 2788, copia Paulo Afonso. Fiado, 2788, é isso? Afirmo. 2788, por gentileza, qual é o horário do plano? 1622. 1628, muito provavelmente em 8 minutos, de 8 a 10 minutos, eu teria seu plano já pré-aprovado em minha tela. Assim que eu tiver, eu chamo para a cópia 2788. Sim, só corrigindo, 1622. M254, contato radar na decolagem, sua via saída da ELPA, nível de voo 360. Da ELPA 360, pode voar direto linda, 6254. Mantenha o perfil da saída, vou chamar 6254. Tente, vou manter o perfil 6254. TAM 3144, complete final do procedimento LS X-Ray, chame a torre na frequência 198, decimal 95. Já volto, obrigado. B2260. Oi, Salvador, boa tarde, TAM 3144. Sinal de 8 milhas. TAM 3144, o ajuste no 0 no meio, continua a aproximação, aguardando pista livre. 44. Final do 0, baixar travado para o 08. Guardião 01, não chame a torre na frequência 198, decimal 95. 102.900, chama lá. 340 para Vitória, Antezulo 44, decola da 10, curva direita, da El Videv. Controle 120.8, transponder 5460. 54089, a saída da El, transição Videv. Da El, transição Videv. Está no portão 1. Correto, cotejamento azul 4089, portão 1, chame pronto para o pushback de saneamento. Bora. Solo Salvador, passaria 2230. Passarido 2230, boa tarde, autorizado Alfa Juliette para remoto do pátio principal. Atento ao sinalizador naquela remota 2230. Alfa Juliette para o principal 2230. Suída, pistão 0, reporte estabilizado. 3 mil pés, autorizado, reportará estabilizado 2719. 88. Só um minuto para a cópia, senhor. Eu acabei de receber o seu plano 170 para Paulo Afonso. Ok. Coordenação, mantém o perfil da saída. Mantém a saída. 3144, livre pouso, pistão 0, vento no 40 graus e 079. 44. Ingressou na perna do vento, no meu país, o Olimpo 08. Quem está falando, a perna do vento aguardando para girar a base. Eu não aguardo para girar a base, 08. O Salvador, gol no 867, no 07, pushback estacionamento. Mike Romeu Alfa, fique atento a um tráfego mantendo no meu pé, nas proximidades do farol de Itapuã, o Alfa Serra 50. Positivo, está passando agora o trem da Ivandé e a Maravilha, o Mike Romeu Alfa. Gente. Ou 2067, chame o centro Recife na frequência 1251, alterna 13395. 251, alterna 3395, 2067. 208, autorizado de ir à base, reporte final no zero. Autorizado de ir à base, fotografia final no 008. Na 13, mas ele vai ficar aqui no trajeto da guarda. Ok, gente. O Gol 1867, enquadração com a equipe solo. Eu tenho um ATR da passaria da retaguarda aguardando a equipe solo da Infraero para ingressar na remota do pátio principal. Assim que mesmo liberar a cauda, enquadração com a equipe solo, você tem livre posicionamento 7, vai para o táxi 1867. Ok, vamos coordenar junto com a equipe de solo. Assim que o ATR liberar a cauda, iniciar o pushback, reportaremos o táxi Gol 1867. O passarelo já está ingressando aqui na 13 e o validador chegou. Opa, ok, obrigado. Azul 2788, pronto para cópia? Pronto, cópia. Azul 2788, autorizado para Sierra Brava, uniforme Foxtrot, direto, nível de voo 170. Decola a pista no zero, primeira curva à esquerda, saída Momo, após Momo voa Cogbo, após Cogbo voa posição Froti. Controle 120, decimal 8. Transponder 5503, azul 2788. 208. Gente, Olímpico 08, estou autorizado, toque remetido, pista no 0, vento no meio 0 grau, 07 nós. Toque remetido, pista no 0, 08. 20, decimal 8, 5503. Correto, corrigimento azul 2788, confirme, parte 3. Afirmo. Gente, parte 3, chame pronto para o posicionamento, chefe. Ok. Salva 3144, Lebrão. 3144, boa tarde, autorizado Alfa, chame para ingresso, taxiway Juliette. Alfa, chama para Juliette. Tá, 3216 para cópia, se for. 3216, autorizado para Sierra Brava, Foxtrot, Zulu, via para Zulu no 9 até Bangu, após direto Abuco, após direto Foxtrot, Lima, Zulu, direto. Nível de voo aprovado 310, pista em uso no 0, primeira curva à esquerda. Saída Momo, transição Froti. Controle Salvador Alfera em 120, decimal 8. Transponder 5466, TAM 3216. Nível 310, para Recife, para Zulu 9, Bangu, DCT Abucu. Pista no 0, curva esquerda. Saída Momo, Froti, 1208, 5466. TAM 3216, somente a saída Momo, transição Froti, ok? É Momo, Froti? Momo, transição Froti, isso. Momo Froti, obrigado. Negativo, senhora. Momo, transição Froti, Momo com todas as inscrições de nível da carta. Após Momo, voa Cogbo, após Cogbo, voa Froti. Momo, transição Froti. Copiado. Momo, transição Froti, é isso? Correto, cotejamento com 3-2 no meio, portão 3, chame pronto para o pushback acionamento. Chama bem. 9, para meu pé, o V esquerda, reporte, perna do vento, pista no zero. Esquerda do meu pé, portaram na perna do vento para 008. Uno 71, Palmas, por gentileza, qual é a autonomia? 3:30. 3:30, 1867, copiado, táxi aprovado, parte principal Índia, ponto de espera, pista no zero. Ajuste no 0 no 6, no ponto de espera, quando pronto, chame torre, frequência 118, decimal 95, 1867, tenha um bom voo. Muito obrigado, vai prosseguir táxi apático, ponto de espera, 218,95, e o ajuste no 0 no 6, ou no 867. Bom trabalho. 3144, observe o 37 da Goa em direção, ponto de espera, pista no 0, via Índia. Após com segurança, ingresso Juliette, portão 612. Após o Gol, Juliette 612. De forma, um skill composto pairado, cabeceira 35, não interferirá com a aproximação. Ronald, pouso pairado 35. Região 01, na baixa altura está autorizado até a parte do GRE, a estação na frequência livre. Estou autorizado, baixa altura. Livre pouso para o 27111 da Zoom. Mike Romeu Alfa, condições de pouso sairado, cabeceira 35? A intenção é em armação. Gente, então mantenha falha essa ponta nas estações. Provisual do tráfego na curta ainda 1-0, tem condições para seguir a retaguarda, seu autorizado. Do vento e o pé do Olimpo 08. Gente, Olimpo 08 para a longa perna do vento. Longa perna do vento, 08. Mike Romeu Alfa está autorizado a retaguarda do ATR da Azul. Entendeu que da presente está autorizado para seguir a retaguarda do ATR da Azul para cruzamento 1-0 e prosseguir em mar. O Mike Romeu Alfa. Mike Romeu Alfa informa um P3 da Força Aérea, meu pé está longa na perna do vento. Reporte visual com mesmo. Visual. Na minha posição em 12 horas. Torre Salvador, boa tarde, eu vou no 867, no ponto espera, na sequência próxima. No 867, mantém ponto espera 1-0. Mantendo. Mantendo o BUPES, está autorizado a girar a base, reporte final 1-0. Mantendo o BUPES, autorizado a girar a base, reportará final 1-0-0-8. Mike Romeu Alfa, agora finalizando o cruzamento do eixo da 1-0-2-8. Gente, Mike Romeu Alfa, não há tráfego informado nas proximidades da RMA, reporte ao controlado. Estou controlado. 2711, sala 02, libera direita, chame sala 121, décimo 9. Primeira direita, 219, grato. 40, terra 90, só um minuto para a cópia, o Whisper Oscar Uniforme. Foi 08, o vento 160 graus, 08 nós, autorizado para que remetida, pista no zero. Autorizado para que remetida na pista no zero, final, baixa trabalho, 08. Alfa Kilo, pátio 3, atento ao sinalizador naquele pátio, 2719. Alfa Kilo, pátio 3, para até 2719. Whisky Oscar Uniforme, pronto para cópia. Whisky Oscar Uniforme autorizado para Serra November Vitor Bravo por 1000 pés direto, decola pista 1-7, primeira curva à direita, corredor Axé, controle 120.8, aciona 0113, Papatango Whisky Oscar Uniforme. Whisky Oscar Uniforme declarada 1-7, primeira curva à direita, depois do Axé, para Serra November Vitor Bravo, 0113, 2-9-3-5, Whisky Oscar Uniforme. Correto, protegimento Whisky Oscar Uniforme, qual que é o B e o Baixo? Baixo 05, eu venho tomar a mensagem. Gente, Baixo 5, para acionamento táxi e decolagem. Chame torre frequência 1-8, decimal 9-5, Whisky Oscar Uniforme, tem um bom voo. Graças, 3-9-5, para o táxi, 3-2-1-6. Sou 489, autorização de pushback, acionamento, porta 1. Portão 1 aprovado, 4089, chame pronto para o táxi. Autorizado, 4089, tá azul. Para continuar com o funcionamento, 3216. Portão 3216, número 2 no setor, aguarde. Aguarda. Idri? 0-9-6, aguardando autorização, está na 3804. Tocou, remeteu 05, tromba para mil pés, curva à esquerda, reporte perna do vento da pista no zero. Esquerda mil pés, patrão na perna do vento, torno zero, Olimpo 08. Pistão 3204, livre pouso, pistão 0, vento 970, grau 079. Eu pouso na 10, pistão 3204. Voo 1867, visual com Boeing na Golf na 10. Afirmo. Apenas confirmando, é voz da TAM. Após o pouso mesmo ali, mantém cabeceira 10. Gente, após o mesmo ali, mantém na 10, voo 1867. Do táxi, eu autorizo o senhor o puxo. Ok, sem problema, obrigado. Controle Salvador, muito boa tarde. Estaria 6320 com a Oscar. 6320, esperando meus voos 050, voando a proa de Mari para a chegada Mari. 050 na, voando Mari. Estaria 6320. Haveria possibilidade de voar, amor, sabe? Somente manter a proa de Mari aguardando em casa. Obrigado, tá certo? Prolonga a perna do vento, reportando, aguardando para girar a base. Prolonga a perna do vento, aguardando para girar a base, 08. 3204, solo 07, libera direita, chama solo, 121, décimo 9. Direita, 129, obrigado. Na 3204, boa tarde, autorizado Alfa, chama ingresso, tá com o seu Juliette. Alfa, reporta para ingressar Juliette, 3204. No 867, livre decolagem, pistão 0, vento 960, grau 078. 7, livre decolagem, voo no 867. Autorizado girar base, aposto final 10. Autorizado girar base, portaria final 10, 08. 0409, táxi aprovado à direita, ponto de espera pista no 0, ajuste no 0 no meia. No ponto de espera, quando pronto, chame torre 1 no 8, decimal 95-4089, tem um bom voo. Ponto de espera autorizado, tá certo? Laço 2954, passo 09, graças, bom dia. 32 no meio, autorizado o início do pushback acionamento, chame táxi. Autorizado, chama táxi, 32 no meio. Luiz, que acho que uniforme, prossiga. Claro. Que uniforme, confirme. O senhor vai precisar de alguns minutos mais de posicionamento, é isso? De certo, senhor. Por gentileza, posicionamento, chame torre 118, decimal 95, quando pronto. Pegado. 360, via Arbo, voo no 867. Olimpo 08, está autorizado o toque arremetido, pistão no 0, vento no 4, 0 graus, 079. Autorizado para quem metido a pistão no 0, baixa travada, 208. Estilo, guardião 01. Juliette, está no 3204. 3204, aguarde para o ingresso. Tio Guardião 01, na retaguarda do P3, estou autorizado já com o aproço. Gente, o vento no 50 graus, 089, reporta fora do solo. 01, tio Azul 49, ponte espera, torce. 4089, ali mantém cabeceiro no 0. Autorizado ali, mantém o azul 4089. Guardião contra a cenária de Brahma. Lateral da 17, descendo a decolagem. Autorizado a decolagem, Guardião 01. O vento 150 graus, 08 nós. Obrigado, obrigado. Olimpo 08, Tocão remeteu hoje 10, subiu para mil pés, reportando perna do vento, pista 10. Esquerda para mil pés, reportando na perna do vento, Olimpo 08. Principal, na Lima, chame torre, frequência 1 noite, decimal 95, Juliette, tango do lado. Autoridade, tá? Controle, o Guardião 01 está fora do solo. Passou outra vez sul. Gostaria de acender o sistema, acender para 1.010 e manter vertical do Capixaba. Gente, o Guardião 01 na vertical do Faleta Ponte, estou autorizado a manter uma escuta a princípio. Afirma na escuta. Azul 40, 89, livre decolagem, pista na 0, vento no 40 graus, 079. Livre decolagem, azul 4089. Controle, Salvador. Oceania 61, não manda outra informação óssea. Você tem contato com o Recife? Tira a base, reportando final no 0. Liga a base, reportando no final 08. 4000, dia bom, se o número da manhã, Oceania 61, 41. M320, direto SAP. Direto SAP, 6320. Eu não posso me seguir como número 2, mas eu preciso chegar. Mas quem vai chegar na minha hora, Recife. 320 Recife, por gentileza, confirme. 193. 9393. 093, copiado. O TAN 32 no meia, táxi aprovado direito, ponto de espera, pico no 0, ajuste no 0 no meia. Ponto de espera, quando pronto, chame torre em 118, decimal 95. TAN 32 no meia, tem um bom voo. Direita, ponto de espera, 295, boa. 3, está passando direto ângulo, para autorizado, direto ângulo do cruzamento, da pista no local 35, rádio estacionar, prolongada, vai ter, fica livre. Controle azul 4089, solicita coordenar a proa de Bideri. Vamos, o 409. Passa. Ingressando na final do 0, baixa travada, Olimpo 08. Gente, Olimpo 08, autorizado, toque remetido, pista no 0, vento no meio, 0 grau, 089. Autorizado, toque remetido, pista no 0, 08. Puxando a minha 320, desce para 2.000 pés, ajuste no 0 no meia, reporte estabilizado. 2.000 pés, 0 no meia, autorizado o procedimento, chamar estabilizado, eu chamei a 320. Ali mantém cabeceira no zero. Ali mantém, 3216. No 867, chama Recife, 128, decimal 8. 288, obrigado, bom trabalho. Ano 4 1 reduza para 2, 2, 0. É meu ano 4 1? Meu ano 4 1. Redução para 2, 2, 0. Redução para 2, 2, 0. Meu ano 4 1. Oi, socorro remeteu ao 1 no 6. Falou para meu pé, se aporte perna do vento, pensando a 0. Esquerda do pé, se aporte perna do vento, 0, 8. Dois no meio, vento massagem 0 grau, 079, livre decolagem, pista no zero. Livre decolagem, dá 3, 2, 1 no meio, pista no zero. Já aprovado, o senhor está pronto para partir. Afirmativo, prossiga. 3205, autorizado para Sierra Bravo Golf Romeo, via rota apresentada no plano de voo, nível de voo 340, pista em uso no zero, primeira curva à direita, saída da AEL. Transição Motiva, controle 120.8, transponder 5515, TAN 3805. TAN 3805, autorizado Guarulhos, nível 340, decola 10 com curva direita na saída da EL, após Motiva. 208 controle e 5515 no transponder. Só confirmando a primeira aerovia vai ser o preso low 90 após a Alfa Índia. Afirmo, esse é o plano que eu tenho, a saída, senhora, se é da EL. E a transição será Motiva. Daí é a transição Motiva, 103805. Correto, cotejamento 103805. Portão 8, chame pronto para o pushback acionamento. Vai chamar. Para pushback acionamento, pátio 32788. 788, pátio 3, aprovado. Pushback acionamento, chame táxi. Vai chamar. 21489, mantenha descrito do controle. 4089. 8. 208, boa. Doutor Badacha, 3216, escuta. 3216, contato radar, estou para 310 via 6 a bom. 310 via bom, 3216. Foram 255, desce para 4 pés, o ajuste no 015, e a chegada bom. 4.000, quanto por cento para o ajudou, né? Bônus 255, mantém o perfil da chegada, segue com o número 4. Mantém o perfil no 255. Só o controle 326, mantém o perfil da saída, temos o tráfego no setor norte de Salvador, se eu vou à frota, eu vou encontrar o mesmo. Gente, aguardando então, pronto, 3216. 14089, chama centro Recife, 125, decimal 1. 251. Controle Salvador, boa tarde, né? 6315, gente, da Oscar. 315, desça para o nível 050, vê chegada a mão. 050 na mão, 6315. 0, vento no 50 grau, 079. Exato, aqui metido, pista no 008. Tá 9690, isso para o nível de voo 050, via chegada Mari. 050 via Mari, é uma possibilidade de voar mais à frente. Tá 9690, mas tem o perfil da chegada, segue com o número 5. Possibilidade de voar Cogbu então, por 3296? 12788, 52 a bordo, 0400 autonomia, alternando uma ceia. 2A, 3296. Canal 641, deixa para 2000 pés, autorizado sinal LF, reporte estabilizado. Para 2000, reportando estabilizado, sinal LF, canal 641. Lanchamento 320, estabilizado, está escutando. É 320, completa com a torre 118.95. 1895, bom dia. Patrão de Salvador, bom dia, para passar o meu atalhante. Avianca, a 1 milha do marcador externo. Condição de pouso parado, cabeceira 35? Afirma, condição de pouso parado. Gente, o vento no 70 graus, 079. Está autorizado, pouso parado, cabeceira 35. Reportará, parado, cabeceira 35. Salvador, boa tarde, a Xanana 320, final da 1-0. Meia 320, existe 0-5, tira aproximação, vou na autorização de pouso. Sim, meia 320. Limpo 08, eu remeter os 21, reporte perna do vento, que estão no 0. Perna do vento, da 1-0, 08. Xanana 320, informo Alfa Serra 50, fitou no pouso parado, cabeceira 35, planeta Ferrari com sua aproximação, leve pouso, pistola 0. O vento 180 graus, 08 nós. Leve pouso, pistola 0, o Xanana 320. Guardião 01, no pouso parado 35. Gente, Guardião 01, está autorizado o táxi a baixa altura até o hangar do GRE, estaciona a frequência livre. Sendo autorizado, táxi a baixa altura, hangar a frequência livre. Guardião 01, Guardião 01. Mata 17, só um minuto, super cópia, o Mike Serra Golf para o Mugugê. Só para 200, Olimpo 08. Como 255, reduza para 220. 220, reduzindo os 10 graus em direita, para uma frente. Gente, seu ponto será frio de bom. Também é 6141, não completa com a torre 11895. 211895, Xanamé 1945. Isso, motor? Azul 2788. 7788, mantém condição no 0. Mantendo. 320, salva 24, libera direita, chama Sol, 121, 19. Na direita, 219, boa, 320. Isso. Salvador, Xanela 6141, passou externo embaixo travado, visual. Xanela 6141, ajuste do 015, passou em aproximação, aguardando a pista livre. Para a pista livre, Xanela 6141, no 015. Alô, Salvador, uma boa tarde. Xanema 320, pronto. Boa tarde, Xanema 320, autorizado Alfa. Chame para o ingresso, Taxiway Juliette. Sassete Alfa, chama para a Juliette, 6330. Papa Romeu, Mike Sierra Golf, pronto para a cópia? Copia. Papa Romeu, Mike Sierra Golf, autorizado Sierra November, Quebec Uniforme, via rota apresentada no plano de voo, nível de voo 080. Pista em uso no 7, correção, decola da pista 1-7, primeira curva à direita, saída Arbor, após Arbor, direto, controle opera em 1-2-0-8, transponder 5-5-1-1, Papa Romeu, Mike Sierra Golf. Sente se autorizado para mais Serra Gol, 5080, com Serra 90, que é bem que informe. Já falando da 17 com curva direita, está preso com curva A, boa direto, conforme rápido, rota. 208 o controle, 5511 o transponder. Está com 3 no POB, 5 horas alternando de carga da comida. Transponder, 2 no POB, Mike Juliette Romeu. Gente, o Mike Juliette Romeu mantém-se em condições visuais, 500 pés na escuta do controle, reporta na rótula da abacaxi. Reportará a rótula do abacaxi, Mike Juliette Romeu. Blimp 08 autorizado, curva base, reporte final 1 a 0. Central Nacional 1 a 0, 08. O Mike Vest Romeu fica até no próximo, se fosse uns 3 horas a 4 milhas, um caravana por série, mantendo o meu pé. Ficará atento, manter a separação mais filha de Romeu. Juliette, eu chamei a 320. 320, autorizado ingresso, Juliette, portão 09. Juliette pro 09, eu chamei a 320. 319. É 3 no 5, deixa para 3 mil pés, é ajuste no 0 no 5. 3 mil, 1.500, é 3 no 5. Tem meu Força Aérea 2732, é isso? Afirma, Força Aérea 2732, plano para Recife, solicita autorização e saneamento. Recife 090 tem aprovado, informação em curso, papá, pronto para cópia? Pronto, 4, pode ser. Então, para aproximação 255 ou segue a chegada? Sim, na aeronave. Tá bom, 255. Realmente mantenha a chegada, mas à frente talvez seja vetorado. Assiste 255, vai reduzir. Engenho 050-9690. 9690, desce para 4 mil pés, o ajuste 015. Para 4.000, 9690. O meu TS na mexicana, da Paripa é uma rotatória. Curva à esquerda, saída Conde, controle em 1208, transponder 5437, pastor 32. Correto, pastor 32, qual POB? Tá com 04 a bordo. 04 a bordo, acionamento táxi e decolagem, chame torre frequência 118, decimal 95, pastor 32. Para autorização de acionamento, torre em 118.95, pastor 32. Provo. Salvador, boa tarde, 61-412, Janela, Alfa. 61-41, boa tarde, autorizado Alfa e Juliette, portão 01. Alfa, Juliette, portão 01, Janela, 1-41. Salve, 3193, com a papá para autorização, Galeão. 3193, boa tarde, papá confere. Galeão, só um minuto por correção. Galeão, tenho 360 já aprovado, o senhor está pronto para cópia? Pronto, cópia. 3193 autorizado para Serra Brava Golf Lima, via para November 857, Demol Sul, nível de voo 360. Pista 1010, primeira curva à direita, saída da El, após da El voa Leda, após Leda voa direto posição Irumi. Controle 1-20-8, transponder 5504, até 3193. Galeão 360, pé November 857, até Monsul, decolada 10, curva direita, Dael, Leda, Irumi. Controle 208, oceano 5504, TAN 3193. 5504, protegimento correto, TAN 3193, portão 62, chame pronto para o pushback, saneamento. Chamaremos.